Panamá 224, autorizado direto ao Alfa Romeo 363. Romeo 363, Janeiro 62. Descido azul 2713. Azul 2713, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio, autorizado para seguimento arrimado, pista no 0. Gente, está 4 mil pés, autorizado para seguimento 2713. Voo 1246, completo procedimento, Sami Torre, 118, decimal 95. Obrigado. Salvador, boa noite, gol 1246, está estabilizado no RNAV da 1-0. Continua a aproximação, vai fazer seu impulso. Azul 4107, solo 15, direito 219, solo. 219, azul 4107, boa. Solo, boa, azul 4107, vou na escuta. Azul 4107, segue Alfa Kilo, Pátio 3, posição 4 Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Romeu. American 230, cleared to Miami, flight level 340, via Up Zulu 20, after flight confirmed flight plane route. Take off runway 10, left turn, normal departure, landing transition. 10.8 Salvador departure frequency and squawk 5563. Flight level 340 and after upper zero 20 fly confirm flight plane route. Yes, after upper zero 20 flight plan route, climb and maintain 340. First flight level is 340. Report for pushback and startup, gate 10, American 230. Okay, we are ready to push down to start American 230. Good pushback and startup, report for taxi. 1246, no solo 18, direito 219, solo. 219, solo. Panamia 224, serviço radar encerrado, 60 milhas nordeste de Salvador. Plano controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 303, Panamia 224. Alfa, direto. Controle Salvador, boa noite, Azul 2534. Azul 2534, boa noite, voz direto Serra Vista 366, vista para o nível 050. Serra Vista 366 ao 050, 2534. Tá passando agora o Serra Vista 367, o 327 no 3. Antes do 27 no 3, você pode passar no Serra Vista 366. Reportando 366, 27 no 3. noite, 68. Boa noite, 68. Boa noite, autorizado. Chegada Mari, pista para o nível 060. 060, Mari, gol. Salvador, Azul 2774 43, só pushback acionamento. Estou autorizado, pushback, chame para o ataque. Autorizado, chame para o ataque, 2774. Três meia meia, estabilizado 2713. 2713, completo procedimento, estando torre, 118, decimal 95. Na torre, 1895, obrigado, controle, uma ótima noite. Boa noite. 8.1010, contacto Tower, vamos em 1095, QN8, 1016. Ok, clear to taxi to the holding point of 10 via around the ramp. Primeiro, hold short, contact tower, 18-95. Salve Salvador Azul 2774, Franco Táxi, com PAB de 56, 3 horas da Alterna Vitória. Chegar a aeronave da América, via Engie Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-1895, que nega 10 no meia, bom voo. Chegar a América via Engie Alfa, ponto de espera 1895, com Azul 2774. 20 clear to line up and wait. To line up and wait, American 230. 713, solo aos 28, direito 219, solo. Direita 219, o 2713. 3, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Solo, Salvador, ao ingressar no Pátio, o 2713 irá realizar um set de montanha. A gente terá que coordenar com a Infraero após chave para término do 2713. Tem, então, um sete sistema, o 273. Para... Chame no término do cheque, o 273. Chamará. K303 for departure. Clear to take off the wind is 100 degrees, 100 knots, America 230. Clear to take off, 100. Boa noite, senhor Salvador, azul 2774. Azul 2774, autorizado ali, mantém 10. Ali, mantém 10, 2774. Voo 1868, desça para 4.000 pés, ajustado 9096, após ETAP, vou indo para o serviço 366. 4.000 no 0.96, ETAP 366, voo 1868. Support American 230, so you pass 2340. American 230, with that contact on departure, climbing, mantém flight level 340, MOM departure. I maintain 340, Momo departure, American 230. Salvador, boa noite, 098, 4 nível 190, emitida 150, chegada a mais, com a espanhol. O 1098, a sua identificação, desse nível de voo 050, pro ETAP, após ETAP, terra vindo 366. Ativou ETAP, ETAP, terra vindo 366, é o 050. Estação Serra Vita 366 agora, o 2534. Azul 534, complexo RNAVE, chame torre 1, número 8, decimal 95. 245, boa noite. 868, desça 2500, pés autorizado RNAVE, pistão 90, reporte passando para a Vitor 366. 2500, autorizado RNAVE, reportará o 366, gol 868. Oi, Salvador, Azul 2534, boa noite, final de 7 milhas e meia. Ciente, aguarde autorização de pouso 2534. Aguarda. 2774, autorizado a decolar, 100 graus, 102. Autorizado a decolar, o 2774, Azul. Azul 2534, autorizado pouso, vento 100 graus, 8 mais. Autorizado pouso, 2534. Azul 2774, contato raro na decolagem, suba via coral para nível de voo 160. Sobe via coral de 160, azul 2774. Boa noite, 68, complexo, chame torre 1, número 8, decimal 95. 1895, voo 868. Salvador, boa noite, voo 1868, final de 11 milhas. Coral. Após 2 dias, direto coral, 2774. Airbus 230, contact now Recife Centric, frequency 126.85, if enable 125.45. Os 38, direito 219 só. Direita 319, 2534. Salvador, boa noite, Azul 2534. Azul 2534, segue Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 2534. Uno 098, desça para 250010, ajustado 1096, autorizado RNAV pista 10, reporte passando para a Vito 366. Tio Serino, desça 2510-16, autorizado RNAV cabeceira 10, reportará passando para a Vito 366, 0981. É 212, FN identificação, desse nível de voo 050, autorizado, vá na prova de TAP. Solos 41, direita 219, só. 219, direita, boa noite, 98. Solos, amador, boa noite, 68, livrou. 68, seria Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portal 4, boa noite, 68. Antrim 152, boa noite, essa é a identificação, desse nível de voo 060, via chegada a Mari. 060, via Mari, Antrim 152. Passou até a vista 366, visual com 090. Bom, 098, completo sinal do RNAV, corrigindo, chame torre 1 no número decimal 95. 295, André. Salvador, boa noite, 1098, aí na África 090, 3 milhas do 372, visual. Boa noite, 1098, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 20 graus, 10. Livre pouso 10, 098. Terminal 212, vai na proa de Serra Vista, 366. 366, está presente, Terminal 252, vai na proa de Itapa. 3152, oi, Itapa. 098, solo aos 48, direito 219, solo. Direito 219, chama o solo 09. Solo Salvador, boa noite, 098, desassiste, tem questão na alfa. 1098, segue Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para o 9, 098. NR 6212, deixa 2500 PES, ajustado 10116, autorizado R9 590, reporte passando Serra Vitor 366. Senhorita, vai então descer para 2500, autorizado por 366 R9 10 e reportará passando 300, NR 6212. 3152, autorizado por descida 4 mil PES, ajustado 10116. 3152, 4000 pés, 10116. Salvador, muito boa noite, Gol 9276, qual é a informação Alfa? Passo 228 ao 150. Gol 9276, boa noite, sua identificação, autorizado descer para nível de voo 050, vou ir na proa de Tata, após de Tata, Serra Vitor 366. Sente descendo ao 050. Vou editar após o 366, 9276. Fiz 52 após o editar e vou indo para o Serra Vitor 366. Azul 2774, você viu o radar terminado agora 2 minutos para a Coral? Familiares na frequência 1220 decimal 1 e solicite. 1201, Léo, obrigado, boa noite. No 970, assume identificação, desse nível de voo 060, via chegar na área. Ativo, senhor, informe que o senhor é o número 4 na aproximação. 212, passou 366, não é? É 6212, complexo, M torre 1, 98, decimal 95. 395, ano 36. Andrés 152, desça 2500 pés, está autorizado a aeronave pistão 0, reposto passando o Cervito 366, confirme sua velocidade indicada. Cada 2509. Gente, reduza 2009 para Andrés 152. Sim, 209, 2500, está autorizado a aeronave. Solo, Salvador, voo no 868, autorização Aracaju. Voo 9276, voo na proa do Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, ajustado 1906. 7 na proa do 366, desce 4000, 1016 o 9276. O 1970, vai na proa de TAP. Azul 4062, assume identificação, desse nível de voo 070 via chegada Mari, número 5 na aproximação. 070 na chegada Mari, número 5, 19970, desse nível de voo 050. 050 é autorizado, voo 1970. Serra Vitor 366, tá? 3152. Então, 3152, complete, na torre 1, no 8, decimal 95. 8, 9, 5, oeste. Boa noite, 3152. 3152, continua a aproximação, vai ter direção de pouso. Aguardando, 3152. Quero foi na Piloto Serra Vitor 366. Azul 4062 vem na prova de TAP. O 92760 vista 2500 10 ajustado 1096, autorizado a RNAV Pistão no zero, reporte passando, Serra Vitor 366. 725 00PES 2016, autorizado o procedimento da RNAV, formando o 366, o Gol 9276. Gol 1970, desça 4000 pés, ajustado no 0 no 6. 4026, a nossa espera. Azul 4062, desça nível de voo 050. A 212, solo ao 000200, direito 219, solo. Salvador, boa noite, 6212, e com ato de escuta, ingresso agora. 6212, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 2, Lima. Kilo, posição 2, Lima, pátio 3, confirmando. Afirmo, pátio de cargas, ingresso na Alfa, próximo à esquerda, pátio 3, 2 Lima. Obrigado. Né, 6258, aciona identificação, desse nível de voo 060 e vou na proa de TAP. 060 na proa de TAP. Boa noite, 68, pronto, copo. Pronto, copo, boa noite, 68. Boa noite, 68, Aracaju, Golfo 677, nível de voo 230, saída Puca, Jama, pós DCT Aracaju. Pista no zero, primeira curva à esquerda, pós decolagem, aciona 5002, controle 120, decimal 8. Então, 3600, acione identificação, desça nível de voo 070 via chegada Mari, é o número 5 na aproximação. Para 3070 na Mari, preciso da 3070. 968. No 970, confirme sua velocidade indicada. 2509. Azul 4062, confirme sua velocidade indicada. 260. Tente reduza para 2309. 230. 230. 1970, desça 2500 pés. Autorizado a RNAV, pistão 10. Reporte passando Serra Vitor 366. 2500, que é autorizado, reportará o 366, 970. 2 táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02. 1-9-0-1-9. Aner 6258, reautorizado descida nível de voo 050. Reautorizado 050, passou 366-9276. O 9276, complexo RNAV, chame de torre 1, número 8, decimal 95. 1895, 9276. TAM 3600, desça nível de voo 060. 060, TAM 3600. Salvador, boa noite. Na 3398, informação alfa, destino 150 na chegada mais. Então, 3398, assina identificação, desça nível de voo 070 via chegada Mari. Informe que é o número 7 na aproximação. Ok, desceram para o 70 na chegada Mari, via 3398, obrigado. Na 6258, desça 4 mil pés, ajuste 190 no meio. 6258, desça 4 mil, 0 no meio. Marcando 366, gol 970. Gol 970, complexo, emissor 1 no 8, decimal 95. 895, 970, obrigado. Azul 4062, vai na pro outro, Serra Vito 366. Aprovando, Serra Vito 366, 462. Então, 3600, desça nível de voo 050. 050, 3600. Então, 3398, desça para nível de voo 060. 060, 3600. Controle, passaria do 2224. Passaria do 2224, assim. Vou indo para o TAP e reposta em ideal de descida. Na proa de TAP, reportará ideal de descida. Direito 219, show. Direito 219, 9276. 1198, decimal 95. Reposta táxi, boa noite, 68. Autorizado a reportar a táxi, boa noite, 68. Salvador, Salvador, boa noite, 9276, na sua escuta. Boa, 9276, boa noite, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5 Lima. Positivo, Alfa, Kilo, Pátio 3, 5 Lima, vapor remoto, 9276. 9-3-6-0-0. Gente, 3-6-9-8, confirma velocidade indicada. 970, autorizado pouso, vento 100 graus, 109, pistão 0. Livre pouso 110, 970. Nada. 2509, conforme orientação. Tente em redução para 2209. 2209, na 339. CEPTA RNAV Azul, 4062. 4062, complexo, semi-torre 1 no 8, decimal 95. Alfa, né? 6258, desça 2500 pés. Autorizado R9, reporte passando Serra Vitor 366. Centro 2500, reportará passando Serra Vitor 366, 6200. Tantris 600 na proa de Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, ajustado 9096. 1906, 4000 pés, voando Serra Vitor 366, 3600. Salvador, boa noite, 3891, informação. Santa 3891, na sua identificação, desça 4000 pés via chegada bom, se ajustado no 096, reduza 2509. Identificação 4000, 0096, 240, nossa, 3890, 3890, 3890. Fechamento correto. Santa 3398, desça para nível de voo 050. 050336 AV. Para o táxi Bono 868 com 181 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna Recife. Boa noite, 68, táxi via Índia, ponto de casa, Cristiano 0, torre 198, decimal 95, ajuste ao time 10, 16. 16, segue na Índia, na ponta de espera 1895, boa noite, 68. 11, chama a direita, 121, olha só. 19, né? Paulo, boa noite, vou 970, metrô a 190, na ponta. Boa 970, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, parabéns, boa 970. Corre Salvador, boa noite, 68, ponto de espera dando 10, visual com tráfego nacional. Gente, mantém a posição. Mantém a posição.